Banda K10. Se eu me arrepender, arriscando meu amor por você, sei que vou sofrer. É melhor tentar do que te perder. Ter a chance de poder te beijar uma vez, te amar. Se me arrepender depois, ao menos vou lembrar. De uma lotação, papo das feras, com DJ Velox e Bruno TK. Se o teu corpo é um labirinto, eu quero me perder. De prazer eu choro, deixa eu chorar. Se eu te perder eu choro, assim quero chorar. Não, se eu me arrepender, arriscando meu amor por você, sei que vou sofrer. Melhor tentar do que te perder, se entender. Quero ter a chance de poder te beijar uma vez, te amar. Se me arrepender depois.